do Lugar da Música, na Rádio Universitária 104.7. Eu sou professora do curso de música da UFES e produzo e apresento o Lugar da Música, que está em seu terceiro ano. A proposta do programa é explorar as relações entre música e lugar. A música pode ser de qualquer gênero, de qualquer estilo, de qualquer época e para qualquer tipo de formação, instrumental, vocal ou outra. O lugar pode ser entendido como um determinado ponto geográfico, da menor a maior escala, ou como algo criado pelo movimento, pelas ideias, pelo uso, pela força de um conceito ou criação. Em cada programa, ouvimos tanto música pouco conhecida quanto música que todos já ouviram alguma vez, mas inserida num contexto que provoque um ouvir e pensar essa música de um jeito diferente. O tema do programa de hoje é Calabar. Se você quiser participar do programa, escreva para nosso e-mail e mande sua opinião ou sugestão. O endereço de e-mail do Lugar da Música você encontra no site da Rádio Universitária, www.universitariafm.ufes.br. Lá você encontra também os programas já apresentados para ouvir novamente ou para baixar como MP3. A cultura do açúcar era um sistema complexo nos séculos 16 e 17 que envolvia grandes plantações, mão de obra escrava, primeiro indígena, depois africana. Graças à valorização do açúcar no mercado internacional no fim do século XVI, ele era a principal fonte de riqueza do Brasil colonial e objeto da cobiça dos holandeses, impedidos de realizar negócios com o Brasil, com Portugal, durante a chamada União Ibérica, entre 1580 e 1640. Em fevereiro e março de 1630, os holandeses invadiram Olinda e Recife, e entre 1630 e 1632, realizou-se uma guerra lenta de emboscadas e assaltos, combates com negros, índios e soldados da terra. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais enviou para o Brasil José Maurício, conde de Nassau-Siegen, que chegou ao Recife no dia 14 de janeiro de 1637. Trouxe consigo corte, artistas, cientistas, construiu palácios e uma nova cidade, Maurice. Recife cresceu de 200 para 2 mil casas. Ele teve uma recepção calorosa pelos tapuias na Paraíba. O colapso do preço do açúcar na Bolsa de Mercadorias de Amsterdã entre 1642 e 44 acabou aprofundando o fracasso do projeto de Nassau, que em 42 retornou à Holanda. É nessa passagem da história brasileira que se situa a peça de Chico Buarque e Rui Guerra, Calabar, o Elogio da Traição. Não como simples rememoração ou revisão de uma passagem histórica, mas como uma forma de argumentação, defesa de princípios e acusação durante a ditadura militar no Brasil. Domingos Fernandes Calabar, um português que passou para o lado dos holandeses, foi julgado, condenado e enforcado em 1635, por traição à coroa portuguesa. A peça é de 1973, assim como a primeira edição em livro, da qual foram tomadas as passagens citadas durante o programa. Desse ano também é o álbum Chico Canta, com músicas da peça. O título do disco originalmente era Chico Buarque Canta Calabar, mas foi censurado. Lançado como Calabar, foi recolhido das lojas poucos dias após o lançamento. Ganhou ainda duas outras versões, uma com a capa branca e a última, como Chico Canta, com uma foto de Chico Buarque de perfil. Muitas das canções do disco foram censuradas, tendo seus textos em integral ou parcialmente suprimidos. Nós começamos agora ouvindo o prólogo desse disco. We'll be right back. ouvimos o prólogo instrumental da peça Calabar, que aparece no álbum Chico Canta, de 1973. Trata-se de um popurri de canções da peça em arranjo de Edu Lobo. A ação da peça começa com o Frei Manuel do Salvador entoando Anhos Dei com os moradores da região. Esse canto não aparece no disco e o substitua aqui por outra faixa, o Miserere Nobis, de Gilberto Gil e Capinam, incluído no álbum Tropicália, de 1968. Seja para todos e sempre a mesma cerveja. Tomara que um dia não. Para todos e sempre metade do pão. Tomara que um dia seja. Que seja de linho a toalha da mesa. Tomara que um dia não. Na mesa da gente tem banana e feijão. Como na chegada, o sol já é claro. Nas águas quietas do mangue terra, vemos vinho no linho da mesa, molhada de vinho e manchada de sangue, molhada de vinho e manchada de sangue. Silesio, feu, fuse, ilesio, CAK, NH, Altioão, ora pronobis, ora pronobis, ora pronobis. Miserere Nobis, de Gilberto Gil e Capinam, com Gilberto Gil, do álbum Tropicália ou Panis et Circenses, o disco manifesto do movimento tropicalista, de 1968. Não há, até onde sabemos, uma relação direta entre Miserere Nobis do Calabar e este que ouvimos, que é anterior. Mas ambos tomam o mesmo texto da Missa Latina, do Agnus Dei, e colocam, cada um à sua maneira, em contato no contexto da situação brasileira do momento. O texto é especialmente propício. Agnus Dei, Cordeiro de Deus, é o Cordeiro sacrificado. E o texto é um pedido de misericórdia. Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, tem piedade de nós. Miserere Nobis. No caso tropicalista, acaba soletrando Brasil, fuzil e não. No caso de Calabar, as palavras são truncadas, resultando no miserê, renó, bis, miserê, renobis. E dá lugar, entre a oração cantada do Frei dos Moradores e a rememoração do Brasil antes da chegada dos holandeses, a entrada de outros personagens. Quem chega primeiro é Matias de Albuquerque, governador e comandante supremo das quatro capitanias nordestinas de Pernambuco, Itamaracá, Paraíba e Rio Grande, que dita uma carta a seu escrivão destinada ao capitão, ou major, depois que passou para o lado dos holandeses, Domingos Fernandes Calabar. Arraial do Bom Jesus, 1635. Matias pede a Calabar que se afaste dos malditos luteranos e calvinistas e o descreve: mulato bonito, pelo ruivo sarará, guerreiro como ele não sei mais se haverá, onde punha o olho, punha a bala, onde o manhatola o pé firmava, bom de briga, de mosquete, de pistola, via nas estrelas e no vento, tendo a mata no peito e o peito atento. Sabia dos caminhos escondidos, só sabidos dos bichos dessa terra de nome esquisito de falar. Era um mameluco, louco, pelo brabo, pichain. Pra que falar dos seus 2 metros de alto, de seus olhos claros de assustar? E a descrição, encantada particularmente pelo conhecimento e pela ligação que Calabar tinha com a terra, a descrição, então, de Matias de Albuquerque é alternada com a dúvida, lamento. Por que é que ele foi para lá? E o Frei completa a explicação do problema. Nesse tempo, se meteu com os holandeses um mancebo mestiço muito esforçado e atrevido chamado Calabar, e levou consigo uma mameluca chamada Bárbara e andava com ela mancebado. Aí canta Bárbara. Ele sabe dos caminhos dessa minha terra. No meu corpo se escondeu, minhas matas percorreu. Os meus rios, os meus braços, ele é o meu guerreiro nos colchões de terra, nas bandeiras, bons lençóis. Trincheiras, quantos ais, ai, cala a boca, olha o fogo, cala a boca, olha a relva, cala a boca, Bárbara. Ele sabe dos segredos que ninguém ensina, onde guardo meu prazer, em que pântanos beber. Vazantes, as correntes, pros colchões de ferro. Ele é o meu parceiro nas campanhas, nos currais. Nas entranhas, quantos ais, ai. Cala a boca, olha a noite. Cala a boca, olha o frio. Cala a boca, Bárbara. Que Bárbara faz do amante ecoa a carta de Matias de Albuquerque. O conhecimento e intimidade que ele tem com a terra é o conhecimento e intimidade que ele tem com o corpo dessa índia. Eu sou Mônica Vermes e este é o Lugar da Música, programa transmitido pela Rádio Universitária 104.7. O tema do programa de hoje é Calabar. Se você quiser participar do programa, escreva para nosso e-mail e mande sua opinião ou sugestão. O endereço de e-mail do Lugar da Música você encontra no site da Rádio Universitária, www.universitariafm.ufes.br. Lá você encontra também os programas já apresentados para ouvir novamente ou para baixar como MP3. Antes de Calabar, Chico já havia experimentado com o teatro. A tradução do musical O Homem de La Mancha, em 1972, a composição da música para A Morte e Vida Severina, apresentado em teatro em 65, e Roda Viva, de 67. Roda Viva estreou no Rio de Janeiro em 68, sob direção de José Celso Martinez Correia. A peça foi marcada pela perseguição. Foi atacada pelo CCC, Comando de Caça aos Comunistas, em São Paulo, quando artistas da produção foram espancados. Violência repetida na encenação de Porto Alegre, que levou à decisão de tirar a peça de cartaz. Tanto a peça Roda Viva quanto a participação do Chico na Passeata dos 100 Mil, uma manifestação popular promovida pelo movimento estudantil contra a ditadura em 68, o colocaram sob atenção permanente da censura e da Polícia Federal. A ficha técnica da primeira montagem de Calabar está cheia de nomes familiares. Na produção, Fernando Torres. Na direção, Fernando Peixoto. Direção musical de Dori Caymmi. Orquestração de Edu Lobo. E no elenco, entre muitos outros, Tetê Medina, Bete Faria, Lutero Luiz, Perfeito Fortuna, Euclides Gouveia e Odilon Wagner. A estreia foi marcada para o dia 8 de novembro de 1973, no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. Estava tudo pronto, mas a peça não estreou. Foi censurada e a própria notícia da censura da peça foi censurada. Retomando o enredo, segue-se então um banquete com vinhos, manjares de Holanda e Ana de Amsterdã sobre a mesa. Conversam o holandês, que havia oferecido uma proposta de paz, e os portugueses Souto, Matias de Albuquerque, Henrique Dias, Camarão e o Frei. Os portugueses confabulam para capturar Calabar, e Matias comenta: estranha terra esta, em que se cultiva com tanto gosto a arte de delatar. Muito estranha essa guerra. Tantas raças, tantos idiomas, mas só se entendem as palavras da traição. Fernando Peixoto, diretor, prevenia antes da estreia, enfim, que acabou não acontecendo: quem for assistir o nosso trabalho não verá mais uma peça dentro dessa onda cívico-nacionalista. Ela também não é discutida em termos de reabilitar ou condenar Calabar. Nossa peça utiliza a matéria como reflexão de um problema muito mais amplo, que é o problema da traição e o próprio conceito de traidor.

e guerra aos portugueses, certamente no intuito de defender, como se disse na ocasião, a colonização holandesa. A canção habilidosamente entrelaça elementos brasileiros e portugueses, no fio aparentemente doce e melancólico de um fado, que observado com um pouco de atenção, revela sua brutalidade e cinismo. Na sequência do drama, Matias, captor de Calabar, despe-se e senta numa latrina. Tem ao lado um holandês nas mesmas condições. E segue-se uma conversa que mescla sentimentalismo com nojeira, descrições da terra evocadas pela cor das fezes. Ana de Amsterdã, prostituta, única personagem de ficção da peça, encontra-se com Matias e cada um se descreve para o outro. Matias, Jaquem Alemar, em África, Cabo Verde, Açores, Angola e Moçambique, senhor da conquista, navegação e comércio, da Etiópia, Arábias, Pérsia e Índia, Goa, Damão e Dil, Timor, Hormuz e Macau, Guiné, Madeira, Sumatra, Malaca e Molucas. E continua a enumeração intercalada com a Diana, que se transforma na canção que ouvimos aqui em duas versões. A primeira, com a letra censurada, ou seja, sem letra, e a segunda, já com o texto completo. Das trocas, da compra, da venda, das trocas, das pernas, dos braços, das bocas, do lixo, dos bichos, das fichas. Sou Ana das loucas, até amanhã. Sou Ana da cama, da cana, fulana, sacana. Sou Ana de Amsterdã. Eu cruzei um oceano na esperança de casar. Fiz mil bocas pra Solano, fui beijada por Gaspar. Sou Ana de cabo a tenente, sou Ana de toda patente das Índias. Sou Ana do Oriente, Ocidente, Acidente, gelada. Sou Ana, obrigada, até amanhã. Sou Ana do cabo, do raso, do rabo, dos ratos. Sou Ana de Amsterdã. Arrisquei muita abraçada na esperança de outro mar. Hoje sou carta marcada, hoje sou jogo de azar. Sou Ana de 20 minutos, sou Ana da brasa dos brutos na coxa que apaga charutos, sou Ana dos dentes rangendo e dos olhos enxutos. Até amanhã, sou Ana das marcas, das marcas, das vacas, das pratas, sou Ana de Amsterdã. Nós ouvimos duas versões de Ana de Amsterdã. A primeira do álbum Chico Canta, de 73, com a letra censurada, e a segunda do álbum Caetano e Chico Juntos ao Vivo, lançado em 1972 e gravado em shows realizados no Teatro Castro Alves de Salvador, nos dias 10 e 11 de novembro de 72. Calabar é capturado e condenado, e na véspera de sua execução, o Frei toma sua confissão. A sentença: com baraço e pregão, por traidor e aleivoso à sua pátria e ao rei e senhor, que seja morto de morte natural para sempre na forca, e seu corpo esquartejado, salgado e jogado aos quatro cantos, para que sirva de exemplo, e a sua casa seja derrubada pedra por pedra e salgado o seu chão, para que nele não cresçam mais ervas daninhas, e os seus bens confiscados e seus descendentes declarados infames até a quinta geração, para que não perdurem na memória. Na noite em que Calabar será executado, Bárbara, personagem que manterá viva sua memória, canta a tatuagem. Tatuagem que é pra te dar coragem pra seguir viagem quando a noite vem. E também pra me perpetuar em tua escrava. Você pega, esfrega, nega, mas não lava. Eu quero brincar no teu corpo feito bailarina. Que logo te alucina, salta e te ilumina quando a noite vem. E nos músculos exaustos do teu braço pousa frouxa, farta, murcha, morta de cansaço. Eu quero pesar feito cruz nas tuas costas, que te retalha em postas, mas no fundo gostas quando a noite vem. Eu quero ser a cicatriz risonha e corrosiva marcada se rabisca um corpo todo. Mas não sente. Nós ouvimos Tatuagem com Elis Regina, do álbum Falso Brilhante, de 1976. Eu sou Mônica Vermes e este é o Lugar da Música, programa transmitido pela Rádio Universitária 104.7. O tema do programa de hoje é Calabar. Se você quiser participar do programa, escreva para nosso e-mail e mande sua opinião ou sugestão. O endereço de e-mail do Lugar da Música você encontra no site da Rádio Universitária, www.universitariafm.ufes.br. Lá você encontra também os programas já apresentados para ouvir novamente ou para baixar como MP3. Calabar, o traidor dos portugueses, é executado. Solto, traidor de Calabar, discute com Bárbara sobre traição e diz, revelando a confusa trama de traições e lealdades que mudam à medida que também muda o jogo político e os interesses econômicos. Não sei. Só sei que eu sempre fiz o que era para ser feito e passei de um lado para o outro sem nunca me perguntar por quê. Porque aprendi que na guerra vale tudo. Sempre achei tudo normal. Achei normal que todo um batalhão de flamengos lutasse do lado dos portugueses. Quando um ano depois eles desertaram de volta, achei normal. Achei que era normal executar 200 índios porque eram tapuias e hereges. Depois executamos outros 120 batizados. Achei que era normal. Combati normalmente sob as ordens de chefes espanhóis, lusos, franceses, italianos, poloneses, alemães, que também achavam normal lutar por dinheiro, por qualquer bandeira. Falaram em religião? Acreditei. Disseram que a luta era entre Deus e os diabos, entre a terra e o mar? Lutei. Depois vi que a luta era entre o açúcar e o sal, por ouro e prata, pela pimenta e noz moscada, pela cochonilha e pelo pau-brasil. E aceitei. Achei tudo normal porque não sou louco. Só um louco é que faz perguntas que não se pode responder. Se tem um louco nessa história, é ele, Calabar. Calabar é executado. Ana vai à procura de Bárbara, que se recusa a aceitar que ele esteja morto. Ana, acolhendo Bárbara nos braços, canta Bárbara. Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais. Estou, onde estás, meu amor? Vem me buscar. O meu destino é caminhar assim, desesperada em lua, sabendo que no fim da noite serei tua. Deixa eu te proteger do mal, dos medos e da chuva, acumulando de prazeres teu leito de viúva. Bárbara, Bárbara, Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais. Onde estás, meu amor? Vem me buscar. Vamos ceder, enfim, à tentação das nossas bocas cruas e mergulhar no poço escuro de nós duas. Vamos viver agonizando uma paixão vadia, maravilhosa e transbordante, feito uma hemorragia. Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais. Nós ouvimos Bárbara com Simone Gal Costa, do álbum Amar, de 1981, de Simone, com a participação de Toquinho. Ana e Bárbara amanhecem juntas. Chegam depois holandeses, entre eles Nassau, que reflete sobre a morte de Calabar. E com a comitiva de Nassau, Ana canta Não Existe Pecado ao Sul do Equador. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor. Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, riacho de amor. Quando é lição de esculacho, olha aí, sai de baixo, eu sou professor. Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar, sarapatão, caruru, tucupi, tacatá. Vê se me usa, me abusa, lambuza, que a tua gafuza não pode esperar. Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar, sarapatão, caruru, tucupi, tacatá. Vê se me esgota, me bota na mesa, que a tua holandesa não pode pra lá. este pecado no sul do Equador, nem Mato Grosso, do álbum Feitiço, de 1978. A expressão que dá título à canção foi tirada do texto de um viajante, Gaspar Barléu, na sua História dos Feitos Recentemente Praticados durante 8 anos no Brasil, publicada em 1647. A primeira edição de Calabar, como livro, 73, inclui uma bibliografia sobre a história da experiência holandesa no Brasil, evidência do mergulho de Chico Buarque e Rui Guerra nessa literatura, e que transparece no texto da peça. Maurício de Nassau é aclamado ao som do frevo rasgado e discursa descrevendo todas as obras que planejou para Pernambuco, apesar de mencionar também o balanço negativo em 18 milhões de florins da Companhia das Índias Ocidentais. Bárbara se encontra com Souto, traidor de Calabar, que agora está com a cabeça a prêmio. Os holandeses estão atrás dele. Ele tenta seduzi-la. Vim te levar. Completamente louco da cabeça, de tanto que tenho pensado em você. Pensando em você, Bárbara, em como você tem dormido sem companheiro. Pensando na falta que lhe faz uma cama no mato, o calor do mato, os canaviais crepitando, o suor no sovaco, a lua vermelha, o banho no riacho, as picadas de muriçoca e o despertar assustado entre os zumbidos de bala e a bosta dos cavalos. Vem comigo. Você vai me seguir aonde quer que eu vá. Você vai me servir, você vai se curvar. Você vai resistir, mas vai se acostumar. Você vai me agredir, você vai me adorar. Você vai me sorrir, você vai se enfeitar. Vem me seduzir, me possuir, me infernizar. Você vai me trair, você vem me beijar. Você vai me cegar e eu vou consentir. Você vai conseguir, enfim, me apunhalar. Você vai me velar, chorar, vai me cobrir. E menina, menina, menina, menina, menina, menina, menina, menina, menina. Você vai me seguir aonde quer que eu vá. Você vai me servir, você vai se curvar. Você vai resistir, mas vai se acostumar. Você vai me agredir, você vai me adorar. Você vai me sorrir, você vai se enfeitar. E vem me seduzir, me possuir, me infernizar. Você vai me trair, você vem me beijar. Você vai me cegar e eu vou consentir. Você vai conseguir, enfim, me apunhalar. Você vai me velar, chorar, vai me cobrir. E menina, Bárbaro se amam, e na discussão que se segue, só falam de Calabar e de traição. Sebastião Souto, traidor do traidor, se compara a Calabar e Bárbara responde. Pobre Sebastião, você não sabe o que é trair. Você não passa de um delator, um alcaguete. Sebastião, tira as botas, põe os pés no chão. As mãos no chão, põe, Sebastião, e lambe a terra. O que é que você sente? Calabar sabe o gosto da terra, e a terra de Calabar vai ter sempre o mesmo sabor. Enquanto a você, você está engolindo o estrume do rei de passagem. Se você tivesse a dignidade de vomitar, aí sim talvez eu te beijasse a boca. Calabar vomitou o que enfiaram pela goela. Foi essa sua traição. A terra e não as sobras do rei. A terra e não a bandeira. Em vez da coroa, a terra. Ele era mil, tu és nenhum, na guerra és vil, na cama és mocho, tira as mãos de mim. Põe as mãos em mim e vê se o fogo dele guardado em mim te incendeia um pouco. Éramos nós, estreitos nós, enquanto tu és laço frouxo, tira as mãos de mim. Põe as mãos em mim e vê se a febre dele guardada em mim te contagia um pouco. Laço frouxo, tira as mãos de mim. Põe as mãos em mim e vê se a febre dele guardada em mim te contagia um pouco. Eu sou Mônica Vermes e este é o Lugar da Música, programa transmitido pela Rádio Universitária 104.7. O tema do programa de hoje é Calabar. Se você quiser participar do programa, escreva para nosso e-mail e mande sua opinião ou sugestão. O endereço de e-mail do Lugar da Música você encontra no site da Rádio Universitária, www.universitariafm.ufes.br. Lá você encontra também os programas já apresentados para ouvir novamente ou para baixar como MP3. Restaurada a coroa portuguesa, após o período sob a coroa de Castela, Dom João IV é rei de Portugal e é realizada uma missa de ação de graças. No meio da missa, entra Nassau, que faz um discurso de celebração à irmandade entre Holanda e Portugal, inimigos até a véspera. Ele reafirma a inauguração da ponte entre Recife e Maurícia. O povo diz que é mais fácil um boi voar. Nassau promete, então, a inauguração da ponte com um boi voador. Ouvimos em seguida a faixa do álbum Chico Canta, de 1973, que junta duas canções: Não Existe o Pecado do Lado de Baixo do Equador e O Boi Voador Não Pode. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor. me deixa ser teu escracho, carpacho, teu cacho, um riacho de amor. Quando a lição desculacha, olha aí, sai de baixo, que eu sou professor. Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar, sarapá teu caruru, tucupi, tacacá. Esse me usa, minha pusa, lambuza, que a tua capuza não pode esperar. Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar, sarapá teu caruru, tucupi, tacacá. Esse me esgota, me bota na mesa, que a tua holandesa não pode esperar. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado rajado, suado, a todo vapor. Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, te acho, riacho de amor. Quando a emissão desculacha, olha aí, sai de baixo, eu sou embaixador. Quem foi? Falou no boi voador, manda prender esse boi, seja esse boi o que for. Quem foi? Falou no boi voador, manda prender esse boi, seja esse boi o que for. O boi ainda dá bode, qual é a do boi que revoa? Boi realmente não pode voar à toa. É fora da lei, é fora do ar. É fora, segura esse boi proibido voar. É fora da lei, é fora do ar. É fora, segura esse boi proibido voar. Quem foi? Falou no boi voador, manda prender esse boi, seja esse boi o que for. Quem foi? Falou no boi voador, manda prender esse boi, seja esse boi o que for. Boi ainda dá bode, qual é a do boi que revoa? Boi realmente não pode voar à toa. É fora da lei, é fora do ar. É fora, segura esse boi proibido voar. É fora da lei, é fora do ar. É fora, segura esse boi proibido voar. Com a ponta Sérgio Alves de Souza em seu estudo Duas Vezes Calabar, numa época em que estar contra o governo era ser um traidor da pátria, época marcada pelo lema Brasil, ame-o ou deixe-o, o tema da traição era fortemente político. Ele destaca como provavelmente o traidor favorito desses tempos o capitão Carlos Lamarca, quase um anagrama de Calabar. Para Rui Guerra, Calabar era apenas um pretexto para se discutir o exercício de uma certa forma de liberdade e apresentar uma pessoa que vai ao fim dela mesma. Não uma reabilitação nem discussão em termos históricos. A discussão se estabelece em torno de vários acontecimentos, mas sempre abordando a dificuldade de definir a traição, principalmente numa época em que a nacionalidade era difícil de ser localizada, pois havia um Brasil português e um Brasil holandês. A citação entre Nassau e a Companhia das Índias vai se tornando crítica. Bárbara e Souto discutem sobre a guerra e sobre a traição. Ela traiu o amante, ficando com aquele que o traiu. E o amor de Bárbara, agora que Bárbara agora oferece a Souto, um homem de guerra, o amolece e acaba fazendo com que ele seja alvejado. Ele é atingido pelos holandeses e discursa a morrer. Aqui eu fico, mas se além disso fazeis ainda questão de saber qual é a minha pátria, uma vez que em nossos tristes dias é como que uma prova de nobreza notificar o público do lugar no qual demos os nossos primeiros vagidos, fiquei sabendo que não nasci na ilha natante de Delos, como Apolo, nem da espuma agitada do oceano, como Vênus. Eu nasci foi mesmo na Baía da Traição, onde a natureza não tem necessidade alguma de arte. E se o que agora eu digo pode parecer um elogio, é porque o considero como tal, sem precisar dos outros para isso. E se morro sem poder trair no meu último instante, ainda assim eu não me desmereço, e morro me traindo, porque morro dizendo que te amo, Bárbara. Chega a Ana e anima a Bárbara cantando a irônica Vence na Vida Quem Diz Sim. Vence na vida quem diz sim. Vence na vida quem diz sim. Torcem mais um pouco. Diz que sim. Se te dão um soco. Diz que sim. Se te deixam louco. Diz que sim. Se te tratam no chicote, babam no cangote. Baixa o rosto e aprende um mote. Olha bem pra mim. Vence na vida quem diz sim. Vence na vida quem diz sim. Te mandam flores. Diz que sim. Se te dizem horrores. Diz que sim. Mandam pra cozinha. Diz que sim. Chamam pra caminha. Diz que sim. Se te chamam vagabunda, montam na cacunda. Se te largam moribunda, olha bem pra mim. Vence na vida quem diz sim. Vence na vida quem diz sim. Na vida quem. Se te erguem a taça. Diz que sim. Se te xingam a raça. Diz que sim. Se te chupam a alma. Diz que sim. Se te pedem calma. Diz que sim. Se já estás virando um caco, vives num buraco. Isso é do balacobaco, olha bem pra mim. Vence na vida quem diz sim. Vence na vida quem diz sim. Vence na vida quem diz sim. Vence na vida quem diz sim. Vence na vida quem diz sim. Vence na vida quem diz sim, com Nara Leão e Chico Buarque, do álbum Com Açúcar, Com Afeto, de Nara, lançado em 1980. Ana e um grupo de escravas enfeitam Bárbara, tentando animá-la depois da morte de Souto, e Bárbara canta Fortaleza. A minha tristeza não é feita de angústias. A minha tristeza não é feita de angústias. A minha surpresa é só feita de fatos. De sangue nos olhos e lama nos sapatos. Minha fortaleza. Minha fortaleza é de um silêncio infame, bastando a si mesma, retendo o derrame, a minha represa. Inicialmente liberada com cortes, a peça foi resubmetida à censura por pedido do Departamento da Polícia Federal às vésperas da estreia. Sem data certa para liberação, o espetáculo não poderia ser mantido indefinidamente em espera. Daí a afirmação de Chico Buarque: Calabar não foi proibido, foi falido. Na peça, Bárbara discute com um padre sobre a traição e o desafia. Como é que o senhor faz para ser sempre o mesmo? Como é que faz com a sua consciência? O Frei se defende e repele a referência constante a Calabar. Calabar é assunto encerrado, apenas um nome, um verbete. E quem disser o contrário, atenta contra a segurança do Estado e contra as suas razões. Por isso, o Estado deve usar do seu poder para o calar. Porque o que importa não é a verdade intrínseca das coisas, mas a maneira como vão ser contadas para o povo. E Bárbara responde: um dia este país há de ser independente dos holandeses, dos espanhóis, portugueses. Um dia todos os países poderão ser independentes, seja lá do que for. Mas isso requer muito traidor, muito Calabar. E não basta enforcar, retalhar, picar. Calabar não morre. Calabar é cobra de vidro, e o povo jura que cobra de vidro é uma espécie de lagarto que, quando se corta em 2, 3 mil pedaços, facilmente se refaz. Aos 4 cantos o seu corpo partido, banido. Aos 4 ventos os seus quartos, seus cacos de vidro. O seu veneno incomodando a tua honra, o teu verão. Presta atenção. Aos 4 cantos suas tripas de graça e sobra. Aos 4 ventos seus quartos, seus cacos de cobra. Seu veneno arruinando a tua filha, a plantação. Presta atenção. Aos 4 cantos seus ganidos, seu grito medonho. Aos 4 ventos seus quartos, seus cacos de sonho. O seu veneno temperando a tua veia, o teu feijão. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção, presta atenção. Esse foi o Lugar da Música, que contou com produção e apresentação minhas, Mônica Vermes, estagiário de produção Cassiano Jesus, edição de áudio de Marden Vitor. Coordenação da Rádio Secretaria de Cultura da UFES é Rogério Borges. Lugar da Música é um programa da Rádio Universitária que conta com o apoio do NEM, Núcleo de Estudos Literários e Musicológicos da UFES. Se você quiser participar do programa, escreva para nosso e-mail e mande sua opinião ou sugestão. O endereço de e-mail do Lugar da Música você encontra no site da Rádio Universitária, www.universitariafm.ufes.br. Lá você encontra também os programas já apresentados para ouvir novamente ou para baixar como MP3. Você continua agora com a nossa programação. Obrigada pela audiência e até a semana que vem.